quero agradecer o convite da equipe da casa por essa oportunidade de falar aqui sobre um tema tão importante. Eu tinha já falado em outras vezes, mas era com o público da quinta-feira, não sei se alguém participou já de outras falas aqui. Mas eu quero agradecer a pessoa que trouxe essa sugestão, medicalização na educação. A pessoa que sugeriu estar aqui hoje. Bom, que pena. Mas, então, eu gostaria de dizer assim que é um tema muito amplo, muito vasto, e sem dúvida que eu teria que ter um neurologista desse lado e um psiquiatra do outro, para poder falar de tudo isso. Mas hoje eu gostaria de fazer uma introdução para que todos nós possamos acompanhar essa discussão que ainda não chegou, ao menos eu não vi ainda, em algum canal de alguma rede de televisão. Esse tema ainda não chegou lá, mas já está circulando na internet com muita força. Então, para nós falarmos de medicalização na educação, nós temos que falar antes de medicalização da vida. E antes de falarmos de medicalização infantil, nós temos que falar de patologização infantil. Então, as crianças, sem dúvida, hoje estão sendo encaminhadas em grande número, assim, uma escola de 1.000, de 80 a 100 crianças tomam remédio. E já, isso já está gerando pesquisa de mestrado, de doutorado, para saber se de fato nós temos tantos problemáticos, tantas crianças sindrômicas agora nas escolas. Como que no passado a gente resolvia tudo com Agarol, resolvia com Biotônico Fontoura, a gente resolvia uma porção de coisinhas com melhorar o infantil. Hoje, qualquer sintoma um pouquinho diferente, ah, meu filho não dorme de noite, neurologista. Ah, ele não se concentra para fazer o tema, neurologista. Tomou o remedinho do neurologista, não funcionou, então vai para o psiquiatra, vai ser uma psicóloga infantil. E assim vai. Mas nós temos que olhar antes para os adultos, porque nós falamos de medicalização da vida. Principalmente agora, sim. Hoje eu saí da Câmara de Vereadores, que fiz uma fala na Tribuna Livre, representando o Conselho Regional de Psicologia, fazendo um apelo aos nossos queridos vereadores, se me permitem que eu fale isso, acho que cabe, para que pensem, de fato, na proposta de colocar um psicólogo em cada escola. E foi uma responsabilidade muito grande. Então, estamos mobilizando os nossos representantes políticos para que pensem que bullying, que acolhimento da diversidade e outros, medicalização infantil, são problemas que não estão sendo olhados pelos nossos gestores políticos. E os professores não estão dando conta disso. Mas, assim, sem querer cortar o assunto aqui, a medicalização da vida vem junto com a globalização. Por que a globalização? Porque os sociólogos, Bauman, que é um sociólogo inglês, que fala de uma sociedade líquida, de valores líquidos, que fala de que aquilo que valia para sempre como conhecimento, hoje não vale mais. Hoje nós temos que estar constantemente aprendendo, porque aquele conhecimento que eu tive quando eu fiz a minha faculdade já não serve mais. Então nós saímos de uma forma de pensar moderna para uma forma de pensar pós-moderna. Aquilo que é moderno não serve mais para o pós-moderno. E aí o Miguel Arroyo, que é um argentino que eu respeito, diz assim: tem os nossos diplomas, agora tem validade, prazo de validade. Uma pessoa que fica uns 5, 6 anos, 10 anos sem fazer uma especialização, já não serve para o mercado de trabalho. quê? Era o currículo da época da modernidade. E agora, mas o que mudou de lá para cá? Nossa, mudou muito. Então, o que é globalização? É nós estarmos conectados com o mundo inteiro em tempo real. Ah, do terremoto no Japão? Está acontecendo agora? É agora que tu vai ficar sabendo. Ah, caiu um avião lá no Nordeste? É agora que fica sabendo. Tu abre a internet, pá, pum, está aqui. Então, essa conectividade, essa comunicação online que nós existimos, que nós temos, nos permite saber que a última pesquisa da China sobre os neurônios pode estar chegando antes que a pesquisa dos americanos. Se os americanos permitem que essa pesquisa entre aqui no Ocidente, ela vai entrar, mas de qualquer forma nós vamos acessar e nós vamos descobrir. Então, hoje é ignorância dizer assim, não, pá, essa palestra aqui eu não vou dar para ninguém. Isso aqui eu guardo para mim, porque, poxa, né, afinal de contas eu vim, me esforcei, juntei essas informações, e que as pessoas que se ralem, que busquem, que vão atrás. Essa é uma mentalidade antiga. Aquilo que está aqui na minha mão já pode estar na mão de todos vocês. E muito mais do que isso. Então, Prêmio Nobel de Literatura, uma mulher, não sei de que país que é, mas lá da Europa, parece que é da Polônia. Ela terminou dizendo, ela fez um poema dizendo, falando do conhecimento e dizendo, a última frase dela assim, eu sei que nada sei mais, não sei mais, eu não sei mais. Prêmio Nobel, fantástico. Então, quando nós falamos de pós-modernidade, a pós-modernidade tem que nos colocar sempre diante da palavra humildade. Bom, eu não posso dizer assim, vai, eu sei tal coisa. O outro sabe mais do que eu. Olha, eu sei isso aqui. Consegui chegar até aqui. Então, na pós-modernidade, nós temos a palavra performance. A competição acontece através de uma corrida em termos estética. Então, o consumo de estética, a Natura, a Avon, Ripple, pelo, pintura de cabelo, tá uma loucura. Por quê? Temos que manter a estética. Temos que manter a juventude e a nossa performance. E o Bauman diz assim, opa, se você quiser viver ficando sempre no mesmo lugar, você tem que manter a velocidade sempre. Agora, se você quiser mudar para um outro lugar, alcançar um outro objetivo, você tem que dobrar a sua velocidade. Então, o neoliberalismo, a globalização, nos deixam assim, sempre conectados com a questão, como é que eu posso estar sempre na frente ou assim bem informado, porque hoje chamar alguém de lento é uma grande ofensa. Pode chamar de feio, de tudo, mas chamar de lento significa você é do século passado. Teu cérebro não chega. Que horror! Então, o que a gente faz para não ficar lento? A gente consome. Curso daqui, curso dali, informática, tem que estar assim, uma informática na internet, pá, pá, pá. Mas, hoje tem medicação para ficar mais inteligente. Tem picos de inteligência onde a gente lembra de tudo, pá, pá, pá. A gente pode escrever 10 páginas, fazer um artigo assim, inédito, talvez, não sei, nunca experimentei isso, tomando um comprimido lá que faz com que a memória fique de fato a melhor. Então tem gente que vai para um vestibular, toma um remedinho daqueles, vai para um vestibular e gabarita. Show de bola. Então quem que não quer um comprimidinho desse? Hoje a medicalização da vida é assim. Bom, eu deito, quero dormir. Tomo um medinho pra dormir. Amanhã eu acordo, tomo um pra ficar bem, acordar bem animada, assim, leve, ativa, com os olhos bem acordados. Se eu tenho uma prova, uma coisa importante pra fazer, eu vou tomar esse aqui. E assim vai indo. Sem contar que tem a nicotina pra dar uma acalmadinha. Tem um whiskyzinho pra dar uma acalmadinha. Tem um café forte pra dar uma acalmadinha. Tem um chocolate pra dar uma acalmadinha. É assim que a gente vai se enchendo de químicas pra poder manter o quê? A performance. O melhor estado pra conversar, pra manter a aparência. Ninguém quer ser feio, ninguém quer chegar assim meio depressivo. Se for preciso tomar um punhado de remédio, a gente toma. Isso é a medicalização da vida. Mas hoje, ontem eu estava vendo que agora vamos liberar maconha, porque não tem mais lugar nos presídios. Então, a maconha vai dar um baratinho assim, então nós vamos liberar maconha, que aí não precisa abarrotar os presídios de maconheiros. Então quem quer comprar maconha, compra. Quem quer comprar, compra. Quem quer usar, usa. Ah, vai dar um baratinho, vai relaxar. É uma química para manter um tipo de performance. Sem contar que tem uns estimulantes. Ah, bom, então tá. Agora eu preciso pensar num estimulante: cocaína, ritalina, Viagra e tantos outros que são os nossos estimulantes. Outros que eu nem sei o nome. Todas as inas. Mas com a fluoxetina nós vamos estimular o quê? Com a fluoxetina nós vamos estimular o quê? A noradrenalina, a endorfina, a serotonina e outras inas que vão nos dar bem-estar. Isso é a medicalização da vida. E nós vemos assim, com exceções, para quem está aqui, com certeza, não entra nesse mundo maluco, mas tem muita gente que entra. E entra fundo. Então, como é que nós vamos falar de medicalização, de patologização infantil, sem olhar para as nossas questões? E eu posso garantir para vocês que eu já atendi crianças aqui dentro, já com sintoma de... E agora? De adulto, aquele sintoma assim, de que não pode ficar sem remédio. Ai, eu tô com uma dorzinha de cabeça, a criança tem 9 anos. Ai, filho, toma um Tylenol. Ai, mãe, me dói aqui. Ai, filho, toma um Droxoflax. Ai, eu tô com dor aqui. Ai, toma um Buscopan. Ai, eu vomitei. Ai, toma um Plasil. Ai, não sei o quê. Toma uma Neosaldina, tô com enxaqueca. Desmaiou? Vamos pra um anticonvulsivante. Tem muita mãe que é assim. Filho, tu não consegue dormir? Como você chora bem? Vai dormir. Ah, tu vai ficar chapado. Porque nós temos que pensar assim, ó, as crianças precisam entrar no mundo dos adultos. E lá na escola. Por que será que esse troço chegou lá? Isso é muito, muito, muito. Sério, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum lugar a palavra inclusão. Alguém que nunca ouviu falar disso? Inclusão social? Vão de braço, quem nunca ouviu essa palavra? Uau, você nunca ouviu. Bom, então, inclusão social é uma política da Unesco. Já aconteceram muitas conferências, Jantien, Salamanca, muitas conferências para propor para o mundo a inclusão social de quem? Dos negros, dos índios, das mulheres, dos portadores de deficiências, dos deficientes mentais, das crianças, dos adolescentes infratores. Eu não sei se esqueci alguém. Era assim, que todos esses cidadãos possam se sentir com os mesmos espaços democráticos, as mesmas oportunidades, igualdade de oportunidade para todos e uma igualdade de tratamento e de direitos humanos para todos. Para a educação, o que, que a Unesco pediu? A Unesco pediu que o Brasil tomasse medidas urgentes para que houvesse inclusão social. Isso em 1990. O Brasil deu uma sacudidinha de ombros e não fez. Aí, em 96, a Unesco voltou e disse assim, vocês não estão fazendo inclusão social. Aí baixaram uma lei que, então, todas as crianças com dificuldades de aprendizagem que estavam sendo atendidas em salas chamadas salas de alunos especiais, teriam a oportunidade de estar no meio de todas as outras crianças para terem os mesmos conteúdos, a mesma convivência junto com todos, como crianças normais. E agora, em 2007, 2008, então foi colocado mais um projeto de lei, mais uma lei, para dizer que todos eles estariam dentro da sala de aula junto com as outras crianças e que as escolas teriam que se adequar, ter rampas, que as rampas deveriam existir nas escolas, banheiro para crianças especiais, as rampas tinham que estar na rua, nos bancos, nas igrejas, em qualquer lugar, porque isso faz parte do projeto de inclusão social. Os ônibus tinham que ter um jeito de fazer cadeirante entrar, tudo isso é inclusão social. Mas tem uma coisa que, assim, agora encurtando um pouco, que foi cobrado, que é os níveis de aprendizagem. Então, assim, o Brasil está entre os países que têm os níveis de aprendizagem mais baixos, ou seja, de 60 países, ele está no 53º. Está entre os piores em níveis de aprendizagem. Então, o que a Unesco disse? Bom, vocês vão fazer uma provinha, Brasil, e vocês vão avaliar cidade por cidade, escola por escola, porque aí é um jeito de pressionar que os professores façam um esforço maior, porque a verba do Fundeb vai chegar por cabeça de crianças aprovada. Mesmo assim, o Brasil continua entre os países que têm o maior índice de reprovação. E agora, então, eu estava ouvindo esses dias, eu não vi nessa lei, mas como tem a criminalização, agora vão tirar a criminalização do usuário de maconha, agora vão colocar, então, como não tem lugar nos presídios, vão descriminalizar a maconha. E como não pode ter crianças reprovadas, parece que foi agora aprovada uma lei, eu não vi ainda, que nenhuma criança mais deve reprovar no Brasil. E aí saiu toda aquela crítica do livro, vamos pescar peixe, tá aquela confusão. Então, assim, para melhorar os níveis de aprendizagem, entrou o remédio. O remédio, para ver se ajuda a melhorar os níveis de aprendizagem. Mas, na verdade, a criança não tem culpa. Toda a desgraceira, que eu vou dizer assim, toda a precarização da educação está sendo individualizada. Então, a criança, ele não aprende porque ele tem problemas neurológicos. E assim acontece com todos os problemas dentro de uma sociedade neoliberal e pós-moderna. O problema é individualizado. Ah, tu não consegue emprego, o problema é ter. O problema é meu, não é de uma macroestrutura que quer manter padrões, que não pensa em mudanças de fato, numa democracia de fato. Então, quando a gente pensa assim, a medicalização da educação está a serviço de quem? Aqui tem um pouquinho uma frase de uma doutora que eu admiro muito, é a doutora Malvina, da Universidade Federal do Rio. Ela diz assim, que a escola não dá conta das emoções, E a medicalização é uma forma de controlar o corpo das crianças, principalmente aquelas que são hiperativas, que não param sentadas. Correm, gritam, derrubam tudo, remedinho, fica sentado. E aqui, o adulto que não contém as emoções da criança, encaminha a criança para um especialista. E a doutora Malvina ainda diz, a visão restrita da educação é que prevalece. A criança que não deseja, que não se compromete, que não assume responsabilidades e fica como estigmatizada como problemática. Então, por trás de tudo isso tem uma Unesco pedindo que os níveis de aprendizagem melhorem. Mas a doutora Marilene Proença falou em Caxias em outubro do ano passado. Apesar da medicalização, as crianças continuam não aprendendo. E aí, assim, bom, onde é que está o espiritual desse troço todo? E o que que nós estamos fazendo com os nossos corpos? Nós estamos em alguma maratona buscando algo que vai além de nós e que a gente precisa controlar o corpo, o cérebro, tudo, para a gente alcançar esse pique? Até quando? E o que nós estamos fazendo com as crianças? As crianças estão adultecendo, se tornando adultas antes da hora. Parece que estão muito mais conectados com muitas outras coisas. Mas, na verdade, nós estamos criando crianças consumidoras de remédio, dependentes de quê? Crianças que não podem aguentar uma ansiedade, que tem que tomar um remedinho, como muitos adultos. Ai, estou ansiosa, tem que fumar um cigarro. Ai, que isso? Ninguém morre por falta de cigarro? Que isso? Será que eu não posso suportar a falta de um cigarro? Não posso aguentar o meu corpo? E essa é a mensagem que está sendo passada nas escolas, em casa, isso meio geralzão. E tem gente tomando muita porcaria, sim. Então, aqui na Casa Espírita, eu penso que o nosso olhar tem que ser que as nossas crianças precisam, de fato, que todo o estatuto do direito da criança de ter uma vida saudável, amorosa, de respeito, de crescimento, de convivência saudável, que isso seja um fato. E só medicar quando de fato está diagnosticado clinicamente que existe um problema. Que mundo é esse? É um mundo artificial? Um mundo movido à química? E como fica a nossa sensibilidade? Como fica o nosso sentimento? Os nossos sentimentos, a nossa capacidade de dar e receber afeto, os nossos níveis de tolerância? Então, medicalização infantil está acontecendo, mas a medicalização da vida dos adultos vem vindo. E a patologização fica pior ainda, porque existe uma lista, eu não trouxe, não tive nem tempo, mas existe uma lista, está nas prefeituras isso, uma lista de doenças patológicas que levam a criança, que faz com que os professores encaminhem a criança para uma UBS, da UBS ela vai para o especialista, desde psicose infantil, hiperatividade, dislexia, tem uma série de nomes, uma série de síndromes, diversas síndromes. E que assim, será que é isso? Ou será que essa criança é apenas uma criança ansiosa, porque tem coisas lá em casa que não são ditas, porque essa criança não pode expressar que tem medo de perder os pais, porque essa criança está precisando de um suporte, de um afeto maior, de um colo maior, ela não tem. Então ela se expressa agressivamente ou com ansiedade do jeito que ela consegue e ela vai para a medicalização. Então, nós, hoje eu coloco isso como uma reflexão. Por quê? Eu até tenho um material que eu poderia deixar para o link aqui para o pessoal levar e ler sobre os efeitos colaterais de diversas medicações, diversos dos diazepínicos, os efeitos colaterais que geram nas crianças e nos adultos. Isso é muito sério. Então, o que eu proponho hoje é que, de fato, a gente não medicalize a vida, mas que a gente ame a vida, do jeito que ela vem, do jeito que ela se apresenta, com criatividade, com essa diversidade maravilhosa. Nós não precisamos ser iguais a ninguém e ter o mesmo ritmo, a mesma velocidade, o mesmo pique que todo mundo. Isso é um consumo do mundo pós-moderno. Ninguém mais quer se sentir feio nem rejeitado, mas vamos nos amar naturalmente. Essa proposta para olhar para a vida.